base. Prossiga. Elemento em fuga, sentido ao portão principal. QAP, QAP, solicito reforço. Fuga em massa, fuga em massa. Foi anunciado que o louco fugia, portando uma quadrada, granadas e um fuzil. O fim dos tempos será só sofrimento, sei lá. Martírio, sangue, tu abomina a periferia. 1978, assim começou. Um guerreiro gladiador com muita fé, aqui estou. Droga, miséria, vi muita gente morrer. Não quero que a próxima vítima seja você. Mundão violento, só vejo sofrimento. Gananciosos mata e o processo não é lento, é bem pensado. Projeto articulado, o povo morre nas favelas. Então me diz, diz, ainda me lembro do que a tiazinha me falou. Que no final haverá ranger de dentes, plantos e dor. Salve-se quem puder, ou abrace o Lucifer. A caminhada é cristalina, parceiro, só pra quem é. Eu só quero ver quando as trombetas tocar. Não adiantará correr, não terá como escapar do juízo final. Só sobreviverá os guerreiros vencedor, perdidos no meio da guerra. Primeira ação do louco, de calibre de peito lotado. Ali mesmo nós fomos, quente moleque de 15 sendo velado. Me diga de quem é a culpa, minha fonte, um suspeito, opa. Espera aí, você tá julgando? Olha esse no espelho. Tem os parceiros que se iludem no crime, viaja. Não critico as atitudes, mas também não bato palmas. Como esquecer o que passou se ainda presencio o racismo da polícia, o descaso dos políticos. Sem parcimônia, eu insisto no compromisso contra a alienação que promove o terrorismo. Sou uma das peças-chave pra esse quebra-cabeça. Se quiser correr com nós, vem, se não for, esqueça. Pronto pra guerra, já nasci e eu tô preparado. Vim pro mundo sofredor, vou pra morte com esse fardo. Eu vou além, sei muito bem o que eu quero. Quem me olha diferente já notei e tô esperto. Se tiver que sentar o dedo, tô na fita pra isso mesmo. Quem foi que diz? Tá com medo porque veio nego? Pergunta sem resposta, sempre a mesma história. Nos deixaram comer o suor, qual será o preço da glória? O dinheiro, a ganância, acaba com os manos. Os que era firmeza, hoje estão se matando. Afundando no mundo do crime, sem ninguém pra socorrer. Olhe no espelho e veja quem é você. A guerra é fria, periferia, só chora sangue. Efeito Vietnã, só cenas de bang bang. Longa metragem do terror que nunca vai acabar. O vilão veste a morte e hoje vem te buscar. Infelizmente está pior do que eu imaginava. São vários motivos na favela, a guerra se alastra. Bem pior que qualquer doença existente. Tem que ser mais que guerreiro e muito mais que valente. Somente um homem poderá com isso tudo acabar. Enquanto ele não chega, nós temos que aturar. Se dependesse só de mim, estaria tudo resolvido. Erradicaria o mal, desossaria o inimigo. Fim do conflito e já era. Vida longa, irmãozão. Sem essa de sangue nos olhos, pagar de armas na mão. Sei que os valores da vida foram deixados pra trás. Não é o jogo de xadrez, é o jogo de Satanás. As cartas são marcadas, mas nós podemos vencer. Temos o livre-arbítrio para o caminho escolher. Se fez a escolha errada, não vai passar batido. No julgamento final, você estará perdido. Já disse o Pacto Central, o homem estragou tudo. Quase certeza daqui 10 anos não haverá mais mundo. Sei que daqui 10 anos, talvez não estarei vivo. Mas que mundo viverá nossos filhos e sobrinhos? A guerra é prematura, mano, ela é precoce. Peço pra o Senhor Deus sempre me livrar da morte. Sei que não é fácil, é quase impossível, mano. Tanto de jeito que for, sigo bolando os meus planos. Momento de pânico periculoso, o bagulho tá louco, se joga pra lá. Ah, piloto que só parasita não fica na reta, o senhor vai tomar uma pá. De pipoca, pera, cara, veja, vencido, calibre metado, bem que vem. Soldado disposto pra vida e pra morte, sem contar com muita sorte de ninguém. Mas eu vi, não falei, assisti, registrei a mídia televisiva. É quem dita lei, sequestros, assaltos, morte, tiro, polícia de farda amaldiçoada. Homicídios, armas, tráfico, fumo, barulho. Bruno da tranca fechada, a mãe que deseja a volta do filho pra casa, nem sabe se ele vai voltar. Predadores à solta de noite na selva, promissos por sangue querendo matar. Armas, muitas armas acionadas, sendo disparadas. Peitos perfurados, cabeças estraçalhadas. No semáforo, formado em meio de oficina sentia a pressão. Imobilizado pelo aço do canhão, o submundo mostra a cara. Epidite no amarela, metal frio no pescoço do refém pela janela. Ei, polícia invadindo a favela, barca carregada, não arrumaram nada. Rajada, solata, furada, fracasso no aceito, biqueira fechada, boca desossada. Tubo, cabeça presente, ó, sempre disposto pra qualquer ação. Se prontifica, compadre, fechou pra você, se entregue, jogue sua arma no chão. O dinheiro, a ganância, acaba pros manos que era firmeza, hoje estão se matando. Afundando no mundo do crime, sem ninguém pra socorrer. Olhe no espelho e veja quem é você. A guerra é fria, periferia, só chora sangue. Efeito Vietnã, só cenas de bang bang. Longa metragem do terror que nunca vai acabar. O vilão veste a morte e hoje vem te buscar. Não, não, não, haha, não é miragem. Fiquei um tempo parado, tô de volta, não falo bobagem. Na disposição, quem não tá pode bater. Munição caçante, fazendo rastro no ar. Na humildade eu vou falando só o que vejo. Inocente demais, perde a vida é o preço. É muito fácil falar, ver atitude é raro. A guerra que continua, segura, vai meu disparo. Ratatá, o que cê quer pra você, vou te dizer. Pegar a 9mm, com um péssimo redor pimentado. Otário, cê dá risada. E muitos iguais a você com a face desfigurada. Mas é daqui pra pior. A vida bandida parece sentir tesão. Com tanta carne, piscina, favela contra favela. Holocausto urbano, terrorista que por respeito. Menino de 9 anos, deu no Jornal Nacional. Virou manchete e tá. Pastor estupra menina no templo universal. Depois sumiu e aí diz pra mim como é. Continue orando, mostrando a sua fé. É de tirar o chapéu pra máfia bem disfarçada. Doa a quem doer, não tenho tapa na fala. Seguindo sem maquiagem, sou mais eu pra somar. Segura a bronca, parceiro, o bicho aqui vai pegar. O dinheiro, a ganância, acaba pros manos que era firmeza, hoje estão se matando. Afundando no mundo do crime, sem ninguém pra socorrer. Olhe no espelho e veja quem é você. A guerra é fria, periferia, só chora sangue. Efeito Vietnã, só cenas de bang bang. Longa metragem do terror que nunca vai acabar. O vilão veste a morte e hoje vem te buscar.